A partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, jovens, chegando para você nessa tarde mais um, o seu Espaço Jovem. E nós estamos aqui nesta tarde direto da Associação Banestado. Praia de Leste, 1000 jovens conectados com Jesus, buscando a cada dia ser vencedores. É um programa especial e esse programa também está aqui junto com a moçada que está no acampamento. E aí, Júnior, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que está o acampamento aí? O primeiro Campuri de Clube de Jovens na Associação Banestado, um lugar inesquecível e quem perdeu, dançou, porque é o melhor acampamento de todos os tempos. Boa tarde, galera. Isso aí, é um prazer estar com vocês aqui no acampamento. Você que está me ouvindo em Curitiba, aí um abraço para você. Você não sabe o que você perdeu. Hoje tivemos diversas atividades aqui no acampamento. Tá um show, gente. Tá muito bom, pastor. Júnior, me fala aí, você tá cuidando de toda a programação do acampamento. Como é que tá sendo o culto power? Nossa, pastor, tá sensacional, sabe? Porque é beira-mar, pastor. O pastor Stanley tá detonando, tá muito bom, pastor. O pastor Stanley tá pregando nos cultos power. Tá, pastor, tem música, tem louvor. É beira-mar, pastor. Me diz aí, quem cantou hoje de manhã no culto power? Quem cantou hoje foi a Júlia Camilo. Ah, Júlia Camilo, olha aí, ela que cantou hoje no primeiro Campuri de Clube de Jovens. Já que horas que é o culto power, Júnior? 5h15, pastor, e a moçada tá em peso, pastor. Mas peraí, 5h15, tá escuro ainda, tá tudo de noite. Pastor, mas tem uma equipe que preparou o lugar ali, sensacional, é iluminado. Fala um palco, pouquinho. Tem uma arena. Pastor, imagine você que tá me ouvindo aí em Curitiba, que perdeu esse programa, que não veio pra cá. Imagine comigo, é uma arena, é uma meia lua, uma arena beira-mar, com arquibancada, pastor, e a galera tá ali assistindo os cultos do poder às 5h15 da manhã. E aí o sol vai nascendo. Nossa. E a moçada vai ouvindo a palavra de Deus e o sol surgindo sobre a cabeça. Pastor, e lá nós não temos fundo musical, mas nós temos o fundo do mar. O barulho das ondas do mar. Que legal, hein? Olha aí, esse é o primeiro Campuri de Clube de Jovens que está acontecendo nesse feriado prolongado. Júnior, parece que já teve um pessoal hoje que já foi para um lugar chamado Ilha do Mel, é verdade? Sim, pastor, é os passeios que nós temos do acampamento, é a programação. Coisa básica, coisa básica. Você perdeu. Mas, pastor, eu gostaria só de mandar um abraço especial para os ouvintes aí do Espaço Jovem. Você de outras denominações que nos ouvem nesta tarde, você, nossos amigos da Santa Quitéria, de todos os distritos de Curitiba, você que tem apoiado e ouvido esse programa através da Novo Tempo. Um abraço pra você e continue ouvindo e continue sintonizando 106.5 aí na sua casa. Olha, Júnior, é muita gente que tem ouvido aí o programa Espaço Jovem. Volte e meia você encontra com alguém e fala: olha, você, eu ouvi você lá no Espaço Jovem. E que um abraço pra você, boa lembrança. Enéia, seja bem-vindo aí ao Espaço Jovem. Você que também está no primeiro Campuri de Clube de Jovens. É um prazer imenso estar aqui, pastor. Queria aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal que nesse momento está super feliz, sorriso para tudo que é lado, aproveitaram muito desde a abertura até agora e tem muito mais pela frente ainda, né, pastor? Olha, muita coisa boa acontecendo. Amanhã nós vamos fazer um projeto de impacto na cidade de Guaratuba. 9 horas da manhã é isso, né, Júnior? O pessoal sai todo do Campuri de Clube de Jovens e vai direto para Guaratuba. Nós vamos ter o culto e amanhã, o culto é aberto para o pessoal que quer assistir o programa de culto. Só que tem um detalhe, o horário do nosso culto é... Nós temos o horário que o pessoal poderá permanecer até as 5 da tarde, né? Mas pastor, que horas que é o culto? Ele pode entrar a partir das 7h30 da manhã. 7h30 da manhã até as 9h15, encerramos toda a programação do culto. Do culto do dia de... O culto principal. O culto principal. Do sábado pela manhã, então 7h45 começa o culto. Se você está aí na região do litoral, se você está em Curitiba e quer participar do Campuri de Clube de Jovens, ficou com água na boca? Pode ir. Nós vamos ter ali o Cristiano Stefanoni. Ele é o autor do livro Profissionais de Sucesso. Vamos ter ali o pastor João Wolff também no sábado, fazendo uma palestra sobre a missão, missionários. E ele está com um projeto muito especial, desenvolvendo aí em parceria com um grupo lá dos Estados Unidos. Vamos ter um Espaço Jovem ali, uma palestra do Espaço Jovem. O Enéas vai estar conosco ali, né, Enéas? Sabe um tema, pessoal? Pois é, os acampantes somente vão ficar sabendo. Então, quem está em Curitiba, lamento. Esse é ao vivo só para quem foi para o primeiro Campuri de Jovens. O primeiro Campuri de Clube de Jovens do sul do Paraná, do sul do país. Que maravilha, né, pastor? E olha, pode mandar um abraço, né? E eu fiz sinal, pastor, porque eu não posso deixar mandar um abraço, primeiramente, para o meu Clube de Jovens, que está aqui. Qual o nome do teu Clube de Jovens? Nós da Borda. E esse abraço é todo especial pelo pessoal que comprou esse projeto, aceitou essa ideia e vestiram a camisa e está sendo realmente um projeto maravilhoso em nossa igreja. E gostaria de mandar também um abraço todo especial Eu tenho uma prima, pastor, que ela é pastora na igreja Abba Pai. E o abraço indo para ela, para Estevia, pelo seguinte, eu fiquei sabendo que eles recomendam o nosso programa Espaço Jovem. O pessoal, a juventude deles, estão todos acompanhando a gente. Conectados aí no Espaço Conectado Jovem. Conectado com o Espaço Jovem. Então, abraço também para Estevia, para Thaís, para o Justo, para todo o pessoal que está conectado com o Espaço Jovem. Olha aí, muito bom. Um abraço para vocês aí da equipe do Espaço Jovem. E aí, Rodney, você está cuidando dos eventos no Campuri de Clube de Jovens. E tá massa, pastor. É, o que já rolou hoje, Rodney? Já rolou um futebolzinho, já rolou um voleibol. Praia, o pessoal pode ir na praia. O pessoal pode ir na praia, o pessoal tem ido na praia. Queimado, pastor, tá vendo? São mil jovens, pastor. Mil jovens. E hoje parece que vai ter um surf lá. Vai ter um surf no domingo. Domingo pela manhã tem um campeonato de surf e vai ter um duathlon, pastor. Mas o pessoal que tá ouvindo não vai poder estar lá, porque pode entrar só no acampamento no sábado, é isso, Rodney? Exatamente. O Quarteto Atos tá cantando pra gente, não tá, Júnior? É, pastor, e vai ter um especial no Quarteto Atos no sábado, porém à noite. É só pra quem está aqui, né? Só pro pessoal que foi pro primeiro Campuri de Clube de Jovens. E Rodney, e os eventos? Tem um vôlei de cegos? Tem vôlei pra cego, tem bets, pastor. Jogava bets quando era criança, claro, pastor? Claro, claro. Pois é, a juventude agora tá jogando bets no primeiro Campuri de Clube de Jovens. Outros eventos que não vamos falar aqui, porque o pessoal vai ficar muito triste que não pôde ir pro primeiro Campuri de Clube de Jovens. É isso que é Clube de Jovens, atividades missionárias que vão ser bastante e esportivas. Você que não está aqui com a gente, puxa, dançou. E um programa espiritual muito forte, né, Júnior? Desenvolvimento físico, mental e espiritual. Por completo, e tudo isso no primeiro Campuri de Clube de Jovens aqui do sul do Paraná. Fala, Rodney, manda o teu abraço. Quero mandar um abraço, pastor, senão o pessoal vai ficar triste. Mandar um abraço primeiro para toda a juventude aí do sul do Paraná que está aqui no primeiro Campuri de Clube de Jovens. Representada toda ela aqui. Pra quem não pôde vir também, vai aí teu abraço. Quero mandar um abraço aí pra minha esposa, pra Louise, aqui no Campuri do Clube de Jovens. Um abraço, Lu. E pro Hélio também, que tá coordenando a Rádio Novo Tempo aqui no Campuri de Clube de Jovens, o primeiro. Júnior, muita coisa boa acontecendo, muita coisa especial acontecendo nesse final de semana. Mas nós já estamos pensando no segundo Campuri de Clube de Jovens, que vai ser no próximo ano, e nós já estamos escolhendo um lugar pertinho de você. Então, se você ainda não faz parte de um Clube de Jovens, comece a se preparar pro segundo, porque o primeiro é bom. O primeiro já foi muito bom e já está acontecendo aqui, está sendo um show. Imagina o segundo Campuri de Clube de Jovens. Vai ser demais. Não perca essa oportunidade de fazer parte de um Clube de Jovens. Enéas, hoje nós vamos discutir aqui um tema muito especial. Qual que é o tema do programa de hoje? O tema de hoje, pastor, é cuidado, seitas. Cuidado, seitas. Mas não é que é para as seitas tomarem cuidado, mas sim o pessoal tomar cuidado. O pessoal com as que está ouvindo o Espaço Jovem ficar esperto, ligado, para não ser enganado por um grupo chamado seitas. Sim. E, pastor, esse tema é muito importante para a gente pelo seguinte: se a gente for analisar hoje, o mundo está passando um momento bem complicado, né? Existem uma situação crescente de agonia e desespero, e muitas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Porque aparecem líderes espirituais que se declaram Cristo, ou talvez alguns se dizem até maiores que o próprio Jesus Cristo, e começam a iludir algumas pessoas. Eles conseguem enganar seus seguidores com algumas promessas de redenção, conforto espiritual, prosperidade. Só que, infelizmente, o resultado final não é nada agradável. E justamente com esse enfoque, hoje nós estamos analisando o que são esses grupos, que são chamados de seitas. Seitas. Agora o ouvinte da Rádio Novo Tempo, o jovem que está conectado aí no primeiro Campuri de Clube de Jovens e no programa, está pensando assim, o que é seitas? O que são seitas? O que é uma seita, Rodney? Sim, pastor, nós podemos qualificar um grupo como uma seita porque eles utilizam alguns critérios de nocividade, alguns critérios para agregar os seus adeptos. Seguidores aos adeptos, que envolvem manipulação mental. Isso gera a destruição da pessoa, da família, da sociedade, retiram a pessoa da sociedade. Eles trabalham também com fraude intelectual, espiritual e financeira. Então, peraí, a seita envolve uma manipulação mental. É, uma manipulação de ideias. E também de ideias. Daí envolve o intelecto, a parte espiritual e a parte financeira também. A pessoa fica literalmente quebrada, pastor. Tá, ela se desconecta da palavra de Deus, ela se desconecta de Deus, ela começa a se concentrar na pessoa. Como é que é isso, uma seita? Olha, só para exemplificar aqui essa questão que o Roger colocou da manipulação, é fraude intelectual, espiritual e financeira. Eu tive um trabalho com um grupo sectário muito conhecido aqui em Curitiba, onde o seu líder ele se declarava como um messias. Ele até apareceu num programa de televisão dizendo que veio nas nuvens do céu, se veio de avião. Falou que todo olho o viu, mas ninguém viu. Era que o pessoal estava filmando ele, retransmitindo para alguns canais. É, enfim... Mora em Curitiba, no bairro do Boqueirão, não podemos morava. Ele tá para Brasília agora. Ah, ok. Um lugar estratégico, né? Exato, não sei por que também. Mas a fraude intelectual, nesse trabalho que nós fizemos, ficou muito claro que, por exemplo, para defender algumas das doutrinas que ele criou e implantou no grupo, ele é contra questões lógicas. Ele falando, por exemplo, que ele só se alimentava de carne se fosse de peixe, porque peixe não possui sangue. Uhum. Sendo que todos sabem que peixe possui sangue. Sim. E os seus seguidores não contestavam aquela informação de forma alguma, mesmo vendo nitidamente que o peixe tinha sangue. Tá. E no caso, um grupo sectário, uma seita, ela tira o lugar de Deus para colocar uma pessoa, é isso? Sim. É a fraude espiritual. A fraude espiritual. Às vezes deixa a palavra de Deus de lado para colocar a palavra do homem e outras coisas mais que vamos ver agora no decorrer do programa. Agora, Júnior, a gente viu que há uma fraude intelectual, espiritual e financeira. Quais que são as sequelas psicológicas presentes em ex-sectários? O programa Espaço Jovem tem ajudado muitos jovens e muitas pessoas que nos ouvem. Então, com esse tema a gente vai procurar ajudar você também, que nos ouve, que talvez participou ou participa de um grupo como esse. Veja, estudos nos comprovam, pastor, que as pessoas que são ex-participantes dessas seitas, o que acontece com eles? Muitos deles se sentem arrasados e mutilados. Então, eles perdem a sua vida. Se você analisar no modo geral, eles perdem a própria vida. Veja, alguns deles assim, você veja alguns depoimentos, há desilusão, angústia, perda da confiança em si mesmo. Eles ficam com medo de voltar ao estilo anterior de vida que eles tinham. Uhum. Veja o que mais. Ainda há aqueles que tentam recuperar o tempo perdido e passam a dispensar maior atenção de relações familiares, o emprego, os estudos. Então, eles perdem o senso de Deus, deixam Deus de lado. O que acontece? Eles ficam isolados e a vida deles toda muda. Uhum. Sabe, eles perdem, como se fosse perder um rumo. Ele fica mais amedrontado, uma pessoa que se fecha mais pro mundo. Insegura. Há uma pesquisa feita com 3 mil pessoas que participaram de seitas e são chamados de ex-sectaristas. A doutora Margaret Singer, ela fala assim, que casos significantes de depressão, solidão, ansiedade, baixa autoestima, superdependência, confusão, inabilidade para se concentrar e psicoses. Tudo isso é consequência de se ter estado associado a uma seita destrutiva que abusa emocional e espiritualmente do indivíduo. Então, há sérias consequência de participar de um grupo desse, de um movimento chamado de seitas. As seitas usam técnicas, Enéas, que são de controles em seus seguidores. Como é que a gente pode definir aqui para o jovem que está ouvindo o Espaço Jovem para não ser enganado por essas seitas? Bom, tem um livro do autor chamado Steve Hassan. Ele escreveu o livro Combatendo o Controle Mental das Seitas. Ele colocou uma lista de algumas marcas básicas do controle mental que as seitas exercem. Então, por exemplo, um fator muito marcante é o controle emocional. Então, a chave desse controle está no temor e na culpa. Então, funciona assim. O membro da seita, ele desenvolve uma paranoia que é alimentada pela seita, que diz o seguinte, olha, Satanás, ele está o tempo todo no teu encalço. E se você abandonar a nossa seita, ele vai te destruir, tua família inteira vai morrer de uma forma horrível. Então, acontece. A pessoa fica com aquela pressão psicológica terrível. E com esse medo, então alimentado por esse lado, o medo de algo terrível estar acontecendo, eles não abandonam. Então esse é um dos itens. E outro item muito forte que eles usam é o que é chamado de controle de conduta. Então esse controle, ele é reforçado aos membros, uma série de regras peculiares. Então eles criam algumas normas, não são normas bíblicas, normas estabelecidas por aquele líder, por aquele grupo. E isso é importante frisar aqui no Espaço Jovem. Há um distanciamento da palavra de Deus, da fonte de sabedoria divina para os nossos dias, para dias felizes e saudáveis. Exatamente. Se for analisar, as seitas, uma das principais características são regras criadas que estão fora do que é a palavra de Deus. Então, esses novos modelos de comportamento que eles colocam, eles pregam severidade. E os dissidentes alguém que queira sair, se afastar, eles são perseguidos, eles são acuados. Então o que acontece? Eles dizem o seguinte: olha, se você sair daqui, você vai ter o risco de ser atacado por Satanás. Outra questão, você aqui dentro, você vai ser perseguido por suas crenças, porque eles vão te ridicularizar, porque você está fazendo exatamente o que esse iluminado, esse líder, esse nosso grande mestre está dizendo. E isso já gera outra forma do controle. Qual que é, Inês? Que é o controle do pensamento. Então, o que, que eles fazem? É uma maneira muito simples, é o que nós chamamos de lavagem cerebral. Então, essa seita que eu acompanhei, que nós vemos a pesquisa de campo, para ser aceito como membro desse grupo, eles tinham que decorar um texto imenso. E só quem soubesse de cor aquele texto, de ponta a ponta, poderia ser aceito ali no primeiro escalão. Uhum. Então, o que, que é isso? É uma maneira de controle mental. Eles ocupam a mente daquele seguidor apenas com a informação que eles querem. E não é só isso, né, Inês? É linguajar, a linguagem da pessoa, as roupas da pessoa, às vezes até o estilo do cabelo, o estilo da barba. É uma série de coisas que são colocadas como obrigatórias. E tem um outro detalhe, são mensagens que são repetidas. As pessoas têm que ficar repetindo mensagem ou para ter a voz parecida, igual a do líder do grupo, coisas assim. E que você, jovem, que já é ligado, conectado e com a palavra de Deus, tem percebido isso por aqui. E isso a gente não está falando de lá da Guiana Francesa, nós não estamos falando dos Estados Unidos, nós não estamos falando da África, nós estamos falando aqui do Brasil e há grupos andando por esse caminho dentro do nosso país. E sabe o que é o pior, pastor? É que tudo isso leva ao último e derradeiro controle, que é o controle de informação. Então, o que acontece? Eles proíbem aos membros desse grupo, dessas seitas, né? Qualquer crítica ao movimento. Ou seja, o membro sempre está ocupado nas literaturas internas daquele grupo e sempre voltado todo o seu pensamento para aquela direção que o líder definiu. É unilateral. Exato. Então, dentro da estrutura do movimento, existem diversos níveis de conhecimento e também são escondidas informações do que estão fora. Então, quem está fora não consegue entrar no grupo. O que acontece é o seguinte, eles sempre colocam como, olha, eu tenho uma revelação maior para o próximo estágio. Okay. E dentro desse próximo estágio, quando a pessoa chega àquele estágio, ele descobre que a revelação que ele vai ter é que no estágio seguinte tem uma verdade que até então não foi revelada. Meu pai, ele foi membro de um grupo muito influente, que é uma seita, e justamente era esse o aspecto. A cada grau que subia, eles recebiam informações adicionais, e o que descobri? Que tudo que ele teve dali para trás não era nada comparado com o que havia dali para frente. Ok. Trabalha com a curiosidade, né? Com a curiosidade da pessoa. E o homem é um ser curioso, o né? O ser humano é curioso. A gente viu aqui que algumas características. Há a exploração financeira também por parte das seitas, Rodney? A exploração, e ela é severa. Em algumas delas, as pessoas chegam a perder praticamente tudo, entregar tudo que tem em a seita, né? O adepto, ele tudo é... Tudo que tem? Tudo que tem. Bens, terrenos, casas, carros, tudo. Imóveis, tudo. Tudo que ele tem. Tudo que tiver, eles aceita. Uhum. Aceita. fica tudo para aceita. E eles passam o grupo a fornecer isso. E não só o seu dinheiro, eles acabam se tornando mão de obra barata, muitas vezes, para aceita. Para vender literatura, apenas a literatura deles, para fazer esse... Alguns tipos de trabalho e completamente voltado unicamente para aceita. E abandonam escola, abandonam emprego, abandonam posição, família, já foi mencionado aqui, abandonam tudo que tem. É uma exploração, então, também financeira. Também financeira. Júnior, agora, o jovem aqui quer saber, ele está entendendo que tem uma exploração, que tem uma lavagem na cabeça, que a informação é unilateral. Agora o jovem está falando, será que eu não estou sendo recrutado para ser parte ou membro de uma seita? Como é que eu sei que não estou sendo recrutado e como é o processo do recrutamento por parte das seitas? Falando do recrutamento, pastor, nessa parte, tem uma conhecida, uma amiga da minha esposa, que ela frequenta uma dessas seitas, pastor, e ela estava sendo consumida por essa seita. Então, quanto mais ela doava, mais cargos ela poderia subir dentro daquela organização. E ela tinha o cargo dela era elevado. Então, quanto mais ela dava dinheiro para a igreja, mas o cargo dela era elevado. Então, começou a consumir aquela moça de tal maneira que ela não tinha dinheiro nem para almoçar mais. Então, ela foi, sabe, desaparecendo. Mas veja, pastor, às vezes você pode ser recrutado, jovem, nas praças, nas ruas, eles abordam você nas ruas, em todos os lugares. Veja, eles não se identificam, não diz a sua verdadeira identidade. Eles escondem algumas coisas, pastor. Eles não revelam tudo para você. Então, eles deixam meio... É complicado isso aí. É um mistério, na verdade, pastor. Uhum. Eles deixam meio escuro o negócio. Despertando a curiosidade da pessoa. É que foi o que o Rodney falou. Ó, eles não podem dar informações sobre o grupo deles. Então, você tem que começar a se infiltrar devagarzinho para daí você receber mais coisas, né? Uhum. Para que as pessoas que estão por fora, tipo os amigos, os parentes dessa pessoa que está sendo recrutada sem saber, às vezes, não saibam o que está acontecendo lá dentro. Né? Tem meio perigoso. Veja, outra prática chamada chantagem emocional. Foi comentada aqui já. Uhum. Né? Elas oferecem uma amizade assim repentina. Nossa, de repente são seus melhores amigos. Você nunca teve amigos como tem naquele momento. Espontâneas e instantâneas. Eles te dão um abraço, são felizes com você assim, como você nunca tivesse tido, né? Vejam, eles sempre têm uma resposta, pastor. É simples para algumas coisas. Ah, não, rapidinho. Não te explicam, não te dão uma orientação, não te levam a entender todo aquele assunto. É, mas sempre na superfície. Sempre ali. Veja, o que acontece também em crises emocionais, né? Eles mexem muito com o emocional. Então eles vão muito na ferida. Ah, a pessoa ali perdeu um pai. Ah, você perdeu um pai, vem aqui que a gente vai te ajudar. Eu tô desempregado, você tá desempregado? Nossa, eu vou te ajudar, vem pra cá. Aconteceu uma desgraça na família. Não, vamos lá, venha pra cá, que aqui é a solução pros seus problemas. Seus problemas acabaram. Ok, até parece um problema na televisão, né? Pois é, pastor. É importante a gente lembrar, pastor, que o principal foco dessa seita são os jovens. Jovens, adolescentes, que são pessoas que estão, às vezes, num período da vida que estão abalados, vulneráveis, né? Estão com algum problema, alguma coisa assim. Eles trazem, como o Júnior falou, a solução para os seus problemas. E isso acaba levando eles para... Ao recrutamento. Então, jovem, fica ligado aí nas dicas que nós estamos dando para você não entrar nesse caminho chamado seitas. E sem sentir, pastor, sutilmente... Quando você percebe, você está lá dentro, e às vezes, como foi dito pelo Enéas, pelo Rodney, pelo senhor também, às vezes não tem como sair, porque você fica aprisionado por uma cadeia de circunstâncias ali, que você está preso ali, não tem como sair dali. E Enéas, como é que eles desenvolvem o domínio após o recrutamento? Tá, recrutou a pessoa, o ambiente da amizade e tudo mais, agora eles têm que manter esse novo adepto dentro desse programa chamado Seitas. Como é que é mantido? Bom, funciona de maneira bem simples. Visto que eles estão fora da Bíblia, o que, que eles fazem? Jogam a palavra de Deus de escanteio. Então eles dão uma ênfase gigantesca nas palavras do líder deles. Uhum. Eles fazem uma ampla massificação da literatura interna daquele grupo. E caso citem a Bíblia, ela é mutilada, né? São alguns trechos. Distorcida. Totalmente distorcida. E forma seletiva e fora de contexto. Seria exatamente isso. Esse grupo que eu fiz o trabalho, por exemplo, eles dizem que Paulo foi um falso profeta. Então tudo que Paulo escreveu eles não aceitam. Estriparam metade do Novo Testamento. Por quê? Porque ali é bem claro, explicando como vai ser a volta de Cristo, o que vai acontecer quando Jesus retornar. Então, como eles não tinham como dar respostas para essas questões, o que, que eles fizeram? Falaram, não, Paulo é um falso profeta, então ignore tudo que ele escreveu. Então, isso é uma maneira deles agirem. Outra maneira, eles chamam o novo adepto e falam assim, olha, eu vou te dar um aviso muito importante. Satanás ou o mal, do que eles chamarem, fará que seus familiares e amigos falem mal do nosso grupo. Uhum. Então, olha a estratégia. E o que acontece? Dentro de pouco tempo, aquele recrutado, ele vai confiar apenas naquele grupo do qual ele foi absorvido. Rodney, para dominar a mente, o enfraquecimento do corpo, é uma técnica há muito tempo utilizada. As seitas também usam a técnica de enfraquecer o corpo? Com certeza. Eles roubam, que nem a gente já comentou, praticamente todo o tempo do novo membro, né? Uhum. Eles proíbem, muitas vezes, alguns determinados tipos de alimento, proíbem alimentação, proíbem, usam às vezes o trabalho escravo. Isso vai gerando uma fadiga física, obrigam muitos muito a ficar trabalho, dias e dias pouco, jejuando. Poucas horas de descanso, poucas de horas sono. De descanso, poucas horas de sono, comida muito fraca, às vezes abolem comida, jejuns muito prolongados, frequentes. Isso vai enfraquecendo a pessoa e nós sabemos que, fisiologicamente, se nosso corpo estiver enfraquecido, nossa mente não trabalha direito. Nossa mente não consegue trabalhar se ela estiver sem alimento ou se ela estiver intoxicada com alimentos que não são próprios. E ela não consegue pensar. Então eles ficam cada vez com a mente mais vulnerável e dominada de uma forma mais simples para ser dominada por eles. Chamado seitas, hein? Jovem, fica ligado para você não entrar nesse caminho e para não vir a sofrer. Júnior, agora a gente viu que o corpo é enfraquecido e a liberdade de escolha é destruída dentro das seitas? Lá você só tem uma escolha: participar e estar do lado deles. Uhum. É só essa escolha. Você não pode pensar, pastor. Você não pode ter a sua própria vontade. Uhum. Então, quando você está lá, você é desencorajado de qualquer pensamento seu, independente. Você é desencorajado de qualquer pensamento crítico, né? Eles tiram isso de você e o que eles encorajam você a fazer? Seguir eles cegamente. É isso que eles encorajam. Então, foi como o Rodney falou, eu já tinha falado, aquela moça, ela enfraqueceu, e que ele falou de fisicamente, ela uhum. estava fraca mesmo, e dando tudo que tinha a uma seita. E ali seguia fielmente. E aqui, eu lembro, porque algumas conversas que minha esposa teve comigo, eu tive com a moça, entendemos que ela estava cega naquilo, por mais que nós dessemos algumas recomendações, orientações, falássemos... A luz da palavra de Deus. Mostrasse que não era daquela forma. Uhum. Até eu comecei um estudo bíblico com ela, pastor. Sim. Só que, sabe, fica cego. Tipo, ela não tem uma vontade própria de falar assim, não, hoje eu vou fazer assim. Ela tinha que fazer conforme as normas que passavam para ela. Desta seita. É comum, às vezes, quando a gente tenta ajudar essa pessoa, mostrar um estudo, alguma coisa assim, ele fala, não, eu preciso perguntar pro meu líder ali, pro líder da seita, se eu posso fazer isso, né? Então, a liberdade de escolha fica completamente perdida. Limitada. Ou um sub-líder, né? Porque eles têm uma hierarquia, uhum. né? E ali tem algumas posições, como o pastor falou, algumas até imitam vozes, gestos, tal. Mas às vezes essa pessoa que está aqui, ela nem consegue chegar no líder master lá, mas ela fica só nos sub-líderes ali, uhum. e só conversando ali, e eles, que nem o Rodney falou, ele direciona todo o trabalho, pastor. Ele mexe, e todos eles são preparados para mexer com a mente da pessoa. Com a parte emocional da pessoa, para prepará-la para servir e seguir essa seita. Enéas, agora, eu tô curioso para saber, como é que um líder, uma pessoa, consegue manter um grupo sob sua tutela? Bom, a questão é bem simples, é obediência irrestrita, ou seja, todas as questões têm respostas simples para eles. E o que ele requer do novo adepto? Ele quer uma obediência inquestionável às suas ordens. Então, uma mentalidade do tipo, é nós contra eles, é o nosso grupo contra o povo. E é muito alimentado dentro dessas seitas. E outros itens que eles colocam é o seguinte, é que esse líder que eles estão seguindo é a voz de Deus falando na terra. Então, se você desobedecer esse líder, o que está fazendo? Você está ofendendo diretamente a Deus. Nossa, que forte, hein? Se você desobedecer o líder, você está ofendendo o próprio Deus. Agora, Rodney, como a seita age em relação à família? Só lembrando, desobedecer o líder, está desobedecendo a Deus, importa obedecer a Deus do que os homens. É, isso aí. Agora, Rodney, como é que a seita age em relação ao membro e à família? Isolamento. Uhum. Isolamento e alienação, né? Ao ponto que de chegar a seita substituir a própria família. Eles colocam que os valores da família são deturpados, eles colocam a pessoa contra a família contra a pessoa, como já foi explicado, eles convencem a pessoa de que a família, por influência do mal, vai falar mal da organização e acabam substituindo a família e colocam na cabeça dele que a família não presta, o grupo não, fora do grupo ninguém vale nada, ninguém presta, você não precisa mais da escola, você não precisa mais do seu trabalho, você não precisa mais do seu lar, a única coisa que você precisa é daquela organização, a ponto de cometerem abandono de lar, abandono de tudo, de toda a sua vida, literalmente, pra em prol da seita. Júnior, quais os resultados diretos de toda essa pressão sobre a pessoa recrutada? O que acontece sobre a pessoa? Na verdade, essa pergunta é um resumo de tudo que foi dito aqui, né? Uhum. A resposta dessa pergunta é um resumo de tudo que foi dito aqui. Veja, a pessoa ela fica com uma dependência infantil do grupo, ela depende para tudo que ela for fazer daquele grupo. Sem aquele grupo, ela não é nada, né? Ela sofre desordens pessoais, um exemplo. Ela fica com depressão, desorientação, ela é uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, o comportamento dela é neurótico ou psicótico. E até mesmo ela tem tendências suicidas, pastor. de tudo isso, enfraqueceu o corpo, mexeu com a mente, uhum. ela já está mutilada, como foi dito no começo, o corpo, mente, tudo está acabada. Uhum. E aqui ela entra no resumo final, acho que dessa parte aqui, veja. E tem casos extremos, ela é utilizada pelo líder do grupo, né? Ela até, fala, né? Essa questão que o Júnior colocou é muito sério, é a tendência suicida. Nós vimos que alguns grupos sectaristas mais radicais, quando o líder diz, olha, todos querem me seguir, querem a salvação, todo mundo agora vai entrar num ritual de suicídio coletivo. E aquele grupo vai cegamente e se entrega a um suicídio coletivo. E há fotos, né, Inês? E quem sabe a gente pode conversar sobre esses falsos profetas da modernidade que conduziram seus grupos das seitas para o suicídio coletivo, de casais com filhinhos pequenos. Sim. Entrar dentro de uma igreja e tacar fogo e todo mundo aceitar essa ideia, entende? Porque alguns começaram a se recusar a dar os bens e aí fizeram uma cilada. Então é uma série de coisas. Agora, jovem, é muito sério isso. Primeiro começa com uma amizade. Vocês estão percebendo? Uma amizade. Depois da amizade, vai para um contato assim, vamos descobrir algumas coisas juntos, e começa um passo, outro. Tira a palavra de Deus, te apresenta o líder do grupo. E o líder do grupo começa a manipular a tua cabeça. Manipulou a cabeça, você vai trabalhar, vai ser forçado algumas coisas, direito de escolha, isolado da família. E como consequência, vai vir à sua mente constantemente tendências suicidas. E dentro do grupo, eu sei disso porque tenho lido sobre essas seitas, o próprio líder vai instigando o grupo a cometer suicídio. O que eu percebi no acompanhamento com aquela seita é que o local da reunião deles era um local muito pequeno, era um local sem janelas, eram bancos desconfortáveis, o local que o líder deles ficava era um local mais alto, de tal forma para as pessoas estarem olhando para onde ele estaria, era extremamente desconfortável. Fotos desse líder em todas as paredes, quer dizer, a partir do momento que a pessoa entra naquele local, se for uma pessoa passando pela situação que o Júnior colocou, de problemas familiares, talvez passou por um falecimento na família, ou alguma separação, desemprego, se a pessoa estiver abalado, ele com certeza ele vai ser terrivelmente engolido. E outro extremo é o inverso disso, é um ambiente tão grandioso que a pessoa se sente pequena ali dentro, muitas pessoas, um som muito alto e aquele barulho todo em volta. Então o que acontece? São formas de manipulação mental. O que a Bíblia nos ensina, que tem encontro com Deus, tem encontro pessoal com Deus. Um encontro pessoal. Agora, nós vamos receber aqui no programa Espaço Jovem, o pastor Márcio Nastrini, que também está no Campuri, no primeiro Campuri do Clube de Jovens. Pastor Márcio, seja bem-vindo ao programa Espaço Jovem. Pastor Márcio, como é que a gente pode, como jovem, ajudar uma pessoa que é um ex-sectarista? Ou uma pessoa sair da seita e ser restabelecida emocionalmente, espiritualmente e fisicamente? Como é que nós podemos fazer isso? Como é que podemos ajudá-la? Bom, pastor Alceu, em primeiro lugar, nós temos que definir, ou relembrar, melhor dizendo, que a questão de seita e igreja tem a sua diferença no que diz respeito às doutrinas fundamentais do cristianismo. É assim que se define o que é uma e o que é outra. Por exemplo, a seita, diferentemente da igreja cristã, a seita, ela não está definida com doutrinas tais como aceitar que Jesus é o Salvador, que Deus é o Criador eterno e que dele não foi gerado o filho. A Bíblia para seitas não é a única regra de fé, mas existem outros livros que também são sagrados, e etc, etc, etc. Então, como ajudar uma pessoa que está no caminho das seitas, quando ele se torna um cristão verdadeiro numa igreja? Nós podemos definir isso de três maneiras, ou colocar isso de três maneiras. Uma seria a lei e ao testemunho, Isaías 8, verso 20. Se eles não falarem segundo esta palavra, diz a Bíblia, nunca verão a alva. Alva aqui quer dizer a salvação, a vida eterna. Então a Bíblia deixa claro, através do profeta Isaías, que nós precisamos falar de acordo com a lei. Lei aqui quer dizer todo o conteúdo do Antigo Testamento. está envolvido aqui na palavra Torá mais profetas. Esta é a lei aqui em Isaías 8:20. Se eu não falar, se eu não proceder de acordo com a lei e o testemunho, que são os livros do Antigo Testamento, era o compêndio do ensino da salvação daquela época. Era tudo que o povo tinha antes de Jesus para saber sobre como ser salvo. Então, em primeiro lugar, a pessoa que sai de uma seita e vem para uma igreja precisa estar de acordo com o livro de Deus, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Segundo lugar, seria aquilo que disse Jesus em São João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, uma seita pode ter, por exemplo, a Maomé como seu Salvador, como seu Jesus. Mas Maomé não é o caminho para a vida eterna. Uma outra seita, tal como o budismo, pode ter Buda como seu Salvador, o seu Iluminado. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de mim. E em último lugar, eu destacaria ainda São João 17:17. O próprio Cristo disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, é a única verdade absoluta que nos ensina o caminho verdadeiro da salvação verdadeira, que é a vida eterna através de Cristo Jesus, o único Salvador. Então, resumindo e fechando esta questão, eu diria como ajudar uma pessoa que está vindo para a igreja? Entender que o único caminho é Jesus, a única verdade que nos baseamos é a Bíblia e que o único Deus verdadeiro é o Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, pastor Márcio, pela sua passagem aqui conosco no Espaço Jovem. Okay. O programa está sempre aberto aí para você participar junto conosco. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui hoje no Espaço Jovem. E agora, pessoal, como é que concluímos o programa Espaço Jovem de hoje? Rodney, como concluir? A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 4:1-3, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graças. Então a Bíblia já nos diz que nos últimos dias isso iria acontecer. E aqui o Espaço Jovem, meus jovens, ele serve para que você fique alerta a isso. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, procure a Deus, procure a Bíblia, procure a palavra que o Criador nos deixou para que nós possamos encontrar o nosso rumo, o nosso porto seguro. Não caio no engano de pessoas que estão querendo iludir você e tomar tudo que você tem de melhor, que é a sua vida. E a sua vida ela é muito, muito boa para ser dada para qualquer um. Entregue ela a Jesus e somente a Jesus. Obrigado, Rodney, pela tua presença aqui no Espaço Jovem. Enéas, como é que você concluiria o programa Espaço Jovem de hoje? Nós sabemos que nós temos que conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. E a verdade está na palavra de Deus. A partir do momento que algum grupo diz ter um iluminado maior que Jesus Cristo, algum grupo diz que tem o próprio Jesus Cristo, ou algum grupo de alguma forma está deixando a Bíblia de lado, ou torcendo a verdade, a palavra de Deus, corra, jovem, fuja. Vá direto para os braços do verdadeiro Jesus Cristo. Se você está com algum problema, entregue para o verdadeiro Jesus Cristo. Não se deixe corromper e enganar por milhões de pessoas que estão hoje em dia com várias maneiras de enganá-lo. E você pode até procurar na internet, existe um teste que tem algumas questões para saber se você foi enganado por uma seita ou não. São mais de 60 perguntas. Se você acha o grupo que está participando tem essas atitudes, como nós citamos, dê uma olhadinha, procure, pesquise, se informe. E não vou nem falar uma dica, uma orientação. Corra enquanto é tempo. Júnior, como é que você concluiria o programa Espaço Jovem de hoje, aqui nesse momento tão especial? Bem, pastor, eu já trabalho com jovens há praticamente 8 anos. E esses programas que temos feitos aqui no Impacto, no Espaço Jovem, ele tem ajudado muitos jovens e tem mexido comigo também, pastor, porque Eu sou um jovem e a gente, nós sentimos que estamos vivendo num momento final da história e muitos jovens estão sendo enganados, pastor, e estão se perdendo, estão se acabando, a sua vida está sendo detonada, pastor, por mentirosos, por enganadores, sabe? E isso entristece muito a gente que está procurando caminhar na verdade, levar outros jovens à verdade, estar nesse acampamento maravilhoso com esse grupo aqui. Então, jovem, abre seus olhos, procure na palavra de Deus orientações, se firme na palavra de Deus, sabe? Busque as orientações somente de Deus, porque somente Ele pode ajudar você. Saia dessas seitas, pule fora enquanto há tempo, porque isso vai consumir você de tal maneira que talvez você não consiga mais sair daí de dentro. Então, neste momento, ouça o nosso apelo, o apelo do Espaço Jovem nessa tarde, falando direto do acampamento. Saia correndo das seitas, abandone tudo isso. Sabe, talvez eu fale para você, agora que está envolvido em uma seita. Você ouviu algumas coisas aqui esta tarde e falou assim, parece que é o meu grupo, parece que eu tô nesse caminho. Jesus tem uma saída para você, porque Ele é a única saída. Jesus tem solução para o teu caso. Não, talvez você pense até no suicídio. Jesus tem solução para você ainda e Ele não desistiu de você. A palavra diz que Jesus é o caminho, o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Há um recado da Bíblia aqui no livro de Mateus, capítulo 11, o verso 28. A palavra diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixe Jesus aliviar você. Busque a palavra do Senhor. Busque pessoas que andam de acordo com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não há ocultação. Você precisa ter um encontro com a luz verdadeira que é o Senhor Jesus. Seitas é um movimento que vem do diabo para enganar você. As seitas são enganos modernos para desviar você da rota certa que é a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando e logo Ele virá nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Talvez exista um grupo de teus amigos e que você considera amigos que estejam te levando para caminhos que não são os caminhos de Deus. Hoje Jesus olha para você. Hoje Jesus toca o teu ombro. Hoje Jesus fala com você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa Deus ser o Deus da tua vida. E o último texto da palavra que eu gostaria de ler para você, vá à Bíblia. Talvez a palavra foi substituída pelas orientações e conselhos de homens, mas a Bíblia ainda fala para você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tem pensamentos, propósitos no teu coração? A palavra diz assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, e são pensamentos bons, não pensamentos ruins. Entregue a tua vida na mão de Jesus, e deixe Ele curar as tuas feridas, que talvez você esteja vindo de uma seita. Caso você não esteja vinculado a uma seita, mas tem visto alguém te propor alguma coisa, hoje Jesus também te convida, volte à Bíblia, volte à oração, volte a prestar um louvor ao Senhor, o Deus verdadeiro, e não perca o convívio com os irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom sábado para você que está no acampamento, um bom sábado para você que está pertinho de Jesus, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, amém. Amém. Você pode fechar os olhos agora para termos uma oração, uma prece? Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque este programa é uma bênção para muitos jovens, muitas pessoas que ouvem, nos ouvem todas as sextas, sexta-feira à tarde, Senhor. Fica com cada um dos nossos ouvintes, daquelas pessoas, ó Pai, que estão em caminhos errados, que estão com os olhos vendados pelo pecado, Senhor, pelo mal. Abençoe a vida delas e tire elas, Senhor, desses lugares onde parece ser um caminho sem volta. Mas sabemos que Tu, Senhor, pode os libertar e pode retirá-los desses caminhos errôneos, Senhor. Fica com o nosso acampamento, fica com nossa liderança. Abençoe, Senhor, o nosso pastor. Fique conosco em nome e por amor de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado para você. Um mega amplexo do Espaço Jovem. Espaço Jovem. Jovem. Espaço Jovem. Jovem.